falar sobre os desapegos. Quando se está numa casa espírita, ou numa outra igreja, uma igreja católica, e a gente tem o padre, ou o pastor, ou alguém que está aqui na frente, que nem eu, nós aqui, vai falar em desapego, já bate já na mente das pessoas, que a gente vai falar de desapego material, de desapego espiritual, desapego material, não espiritual, claro que não, de desapego do dinheiro, bens materiais e tal. Mas nós vamos aqui hoje falar de outros desapegos, aonde são aqueles que estão na porta mais larga, e não aquela mais estreita, que o Mickey fala tanto. O desapego ao trabalho. Olha que tem muita gente que tem desapego ao trabalho, hein? Porque tem muita gente que não gosta de trabalhar. É um desapego só. Não tem nada de espiritual aí, hein? Ali mesmo é pouca vontade. O desapego à família. Quantas pessoas, pai, mãe, às vezes um irmão mais velho, uma irmã mais velha, às vezes com 18, 19 anos, ou pai mais velho, mãe mais velha, né? Estão totalmente desapegados da família. A família para eles é segundo plano. O primeiro plano é a boutique, o primeiro plano é o Instituto de Beleza, para o pai, então, o primeiro plano é o clube, o primeiro plano é o jogo de, sei lá, de tênis, é a sauna, para a mãe é o clube das amigas, sei lá que clubes que eles inventam aí, e a família. É um total desapego à família. É bom esse desapego, gente? Nos leva aonde? Uma total irresponsabilidade do pai e da mãe, principalmente. Desapego. Eu tinha treinado mais ou menos uns quantos desapegos, mas. Desapego às amizades. Chega até ponto da vida que a gente tem um monte de amigos. E daí vai sumindo um, vai sumindo outro, vai sumindo outro. Total desapego dos amigos. Pô, os amigos são aqueles que vivem no lado direito do peito. São aqueles que nós, junto com eles, aprendemos um monte de coisa. Por que que nós se desapegamos deles? Desses amigos? Ou eles se desapegam? Talvez mudou a nossa diretriz, talvez mudou os nossos projetos de vida, bom, tudo bem. O desapego a outras coisas, assim como a vontade de ficar com a família. Desapego à vontade de ficar com a família. Não é desapego à família, é desapego à vontade de ficar com a família. Parece que quando ele está com a família, ele tem umas rodinhas nos pés. Ele sempre arruma algum lugar para poder dar uma saída. E deixar a família sempre também em segundo plano. Bom, esses são os desapegos que, infelizmente, né? Infelizmente, não nos levam àquela porta estreita, né? Não é, amiga? A porta estreita aquela. E se nós vamos falar agora do desapego material, do nosso desapego a bens materiais, desapego a dinheiro. Como é que nós vamos falar de desapego a dinheiro, gente? Como é que nós conseguimos falar de desapego ao dinheiro se tudo que gira ao redor de nós hoje, os nossos principais objetivos hoje, salvo algumas pessoas, é ganhar dinheiro para poder sobreviver. Alguns, para poder guardar algum para que mais tarde talvez precise. Como é que nós vamos ter desapego a dinheiro? É impossível, gente. Vamos ficar com o pé no chão aqui, nós não estamos voando, nós não estamos aqui sonhando nem nada. Ninguém pode ficar com desapego ao dinheiro, porque o dinheiro é a base da sustentabilidade do planeta, do comércio, da indústria, da economia, das finanças. É dinheiro, money, is money, dinheiro. Eu tenho um apego muito grande ao meu trabalho. Ótimo, é um bom trabalhador. Mas ele precisa do salário dele, que é dinheiro, no final do mês, para sustentar a família dele. Tem desapego aí? Não tem. Tem o apego ao trabalho, mas tem o desapego. Não tem desapego ao dinheiro. E vamos mais longe ainda. O desapego a bens materiais, então. Aqueles que amontoam fortunas. É claro, não é proibido, gente, nesse mundo aqui, ficar rico. Não é proibido. Contanto que essa riqueza, ela tenha sido amontoada, ela tenha sido construída com honestidade, sem passar por cima dos outros. Ótimo. Essa riqueza, ela vai simplesmente fazer com que outras pessoas se beneficiem dessas riquezas, porque vai dar emprego para um monte de pessoas. Mas tudo é baseado na finança, no dinheiro. Se esse cara tem um monte de bens, um monte de casas, bom, ele vai ter um monte de empregado. Ele vai ter um monte de faxineira, vai ter um monte de cozinheiro, vai ter um monte... Bom, que beleza. Está dando emprego para todo mundo. É que nem aquele que morre e doa tudo. Já pensou quantos órgãos não saem de uma pessoa que doa tudo possível? Então, que fique assim aqui de um raciocínio, né? Lógico. É difícil falar em desapego. É muito difícil falar em desapego. Tem aqueles realmente que são desapegados da matéria. Então são quem? Aqui em Flores da Cunha dá para dizer as freiras lá, as Clarices Capuchinhas, que elas são realmente, elas fazem voto de pobreza, isso eu sei. Elas fazem voto de castidade, fazem voto de algumas de silêncio, né? E realmente elas são totalmente desapegadas a nada. São totalmente apegadas a nada. Porque elas vão levar o quê? A não ser as orações que elas fazem. Só isso. Até a comida, às vezes, as pessoas ajudam elas a suprirem suas necessidades com o alimento. Talvez eu não esteja muito concordando com isso aí, porque elas estão sendo, digamos assim, talvez um pouco displicentes na ideia de que elas têm que ser sustentadas por outros. Elas poderiam fazer alguma coisa, negociar e fazer alguma coisa para que elas próprias suprissem a sua própria necessidade. Mas, tudo bem, não é aí que quero chegar. Outros grupos que têm desapego, será que aqui no Centro Espírita tem desapego à matéria? Tem desapego ao mundo material? Tem desapego ao dinheiro? Não tem. Se nós tivéssemos tudo isso, nós não teríamos construído tudo isso, gente. Esse lugar aqui, para vocês virem aqui tranquilamente, fora do frio. Então, é muito interessante a gente pegar e pensar e escrever num quadro, escrever num papel, desapego. E ele disse assim, eu sou desapegado a tal coisa. Fazer um exame, de consciência escrito. Eu sou apegado a tal coisa, sou muito apegado a tal coisa, sou muito apegado a filme, eu, por exemplo, sou muito apegado a seriados, principalmente, sou muito apegado, talvez, ao meu trabalho, sou muito apegado à minha família, tá? Agora, o meu desapego, sabe que eu começo a pensar duas, três vezes, e talvez eu tenha que pensar mais sobre aquilo que eu sou desapegado? Vocês também vão pensar várias vezes. Nós somos desapegados a quê? Nós não podemos ser desapegados ao pai, à mãe, à família, como primeiro. Eu não posso ser desapegado ao meu pai, que tem 88 anos e depende de mim e de minha família para sobreviver. Eu não posso ser desapegado das minhas tias lá, que todas elas têm uma idade avançada e que precisam de nós, do auxílio, do nosso auxílio para, às vezes, levá-las nos médicos e tal. Entenderam? Aonde que nós quisemos chegar? A necessidade de refletir aonde que está o meu desapego? Aonde que está o meu desapego? Será que eu tenho algum desapego? Será que eu estou desapegado ao dinheiro? Ah, dinheiro eu não quero mais. Duvido e faço pouco. Estou desapegado aos bens materiais, ao meu carro. Pô, pelo amor de Deus. Demorei 10 anos para comprar uma caminhonete, agora sou desapegado à caminhonete. Não existe isso. Então fica aqui de uma forma de proposta de reflexão para que as pessoas pensem o que é o tal de desapego. Vamos fazer essa num papel e vamos escrever, eu sou apegado a isso, apegado aquilo, e aí depois vamos botar desapego, eu sou desapegado a isso, aí vai começar as dificuldades. Muito obrigado por